Chegou a hora de abrir o jogo. Estou aqui de novo contra o segmento que é manipulador do nosso povo. Segmento chama de elite, subdivide a raça para facilitar a destruição da grande massa. Elite essa que gasta fortunas a nossas custas. Madames, banqueiros, primeiras damas, putas. Patifaria na caruda, não me engana. Eu protesto, olho em progresso, o país está na lama. Porque divisa externa, pra quem devemos? Porque o FMI domina os nossos terrenos. Dar o país de mão beijada, só fez cagada. FHC fica de quatro abaixas calças. Facilitou pros gringos, fudeu nossos patrícios. E o povo pobre é quem vai pagar por isso. Com mão de obra escrava, com bundas na tela, com crianças drogadas roubando em novelas. Com loirinhas e vida de Cinderela, e rainhas pretas confinadas em favelas. A cúpula é grande e se expande na república. Governos estaduais, câmaras, prefeituras. Amor pela cidade, trabalho, seriedade. Frase mentirosa que está fora da realidade. Paulo Maluf domina São Paulo, Roberto Marinho domina o Brasil. Os dois vão pra puta que pariu. Obras superfaturadas, a televisão é manipulada. Comissão parlamentar de inquérito não vale nada. Infelizmente, São Paulo é o quintal da Globo. E questão de ética é a revolução do povo. O passado medíocre ainda está na minha memória. Por isso faço essa denúncia, sem fome, sem glória. O ataque maciço prossegue. Guarda Civil Metropolitana expulsa ambulantes do centro da cidade. Uma página na história, sem fome, sem glória. O promotor quer rastrear contas de Maluf em 44 países. Sem fome, sem glória. Passo tem rombo de milhões desde sua criação no governo Paulo Maluf. Sem fome, sem glória. A CM acusa Jader Barbalho de desviar 2 milhões do Banco Sem fome, sem glória. O ataque maciço prossegue. A cronologia não para. Polêmica, o coro come dentro fora do quartel general. Denúncia, protesto, manifesto periférico. Sem fome, sem glória. Eu sigo no esquema certo. O acesso é restrito e nós sabemos disso, mas são as próprias pessoas que se submetem a isso. Há um descaso de nós mesmos, pobres pretos, que facilita para que os bandidos públicos saiam ilesos. Colocou a rota despreparada para fazer o terror, inibir protestos populares para dispor. De serviços subalternos, prostituição, morar no inferno de concreto, submissos ao patrão. Partidos políticos são vários, bando de otários. Não existe oposição no Brasil, só mercenários. A ideologia se perde, a hierarquia prevalece. O país gigante adormece e o brasileiro perde. Tempo, dinheiro, mão de obra e matéria-prima. Quer processar, processa, preto, R, cega, rima. Desvaloriza o país, prejudica o real. Eduardo Jorge de gênio, CM Nicolau. Infelizmente, São Paulo é o quintal da Globo. Em questão de ética, é a revolução do povo. O passado medíocre ainda está na minha memória. Por isso faço essa denúncia. Sem fome, sem glória. O ataque maciço prossegue. Policial se engana e mata motoboy em Santo André. Uma página na história, sem fome, sem glória. Jader Barbalho é acusado de decoro parlamentar. Uma página, sem fome, sem glória. Eduardo Jorge despachava com Lalau no comitê eleitoral. Uma página na história, sem fome, sem glória. Paulo Maluf faz apologia à violência como estupra, mas não mata. E rouba, mas mata. O ataque maciço terceira prossegue. Parte. Questão de ética, mudar a nação. Roleta russa sem escolha, uma revolução. Não adianta ler teses, livros, líderes. Temos que aplicar o conhecimento nas raízes, nas ruas, para as pessoas mais carentes. Isso é militância, revolução inteligente. É a função do rap, ou então esquece. Essa é a decadência do país que só se reflete nas favelas, nos esportes, na falta de cultura, na falta de segurança, na falta de utilidade pública. Falta educação, falta nacionalismo, falta luta, falta emprego, falta atitude, falta denúncia. Ana Garim, Vicente Viscom, Dito Salim, José Izar. Esses vereadores fizeram muita gente chorar. Paulo Roberto Faria Lima, Armando Melão Neto. Peculato, construção, roubo não está certo. Marli Virginiano, Maria Helena Fontes. Vagabundas roubaram dinheiro de monte. Não vai ficar assim. A inteligência arma. Periferias unidas e a voz não se cala. Norte, sul, leste, oeste, São Paulo, Brasil. Contra os burgueses. Uma guerra civil. Estruturada, planejada, consciente. Compassada, rimada, inteligente. Questão de ética é a revolução do povo. Mas infelizmente aqui em São Paulo é o quintal da Globo. O passado medíocre ainda está na minha memória. Por isso faço essa denúncia. Sem fome, sem glória.